nome é Vegeta. Um guerreiro tão cruel que você não imagina. Sem misericórdia não existe esperança. Contra Kakaroto farei minha vingança. Como pode um príncipe com um orgulho tão grande, humilhado por alguém insignificante? O que me aborrece é que salvou a minha vida, mas quando enfrentar não terá uma saída. Um guerreiro frio sem nenhuma piedade, vence muitos inimigos sem qualquer dificuldade. Quanto tempo eu treinei, quanto tempo lutei, perdi a minha vida lá em Namekusei. Fui até outro planeta em busca da transformação. Finalmente eu alcancei a minha redenção. Esses vermes não pensavam que eu seria, enfim. Veja, eu sou Vegeta, o Super Saiyajin. Meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, mais forte do universo, sou Vegeta. Príncipe dos Saiyajins. Muito tempo passou, meu coração se acalmou. Viver aqui na Terra parecia um lugar bom. Fui me acostumando, criei uma família, sem ao menos perceber uma vida aborrecida. Mas eu sou um Saiyajin, não posso viver assim. Kakaroto ainda deve vir lutar contra mim. Entrei no torneio onde vamos enfrentar. É minha oportunidade para me vingar. Deixei Babidi atingir meu coração. O meu ódio e orgulho voltaram então. Pois eu só queria ser o que era antes. Saiyajin cruel, orgulhoso, arrogante, cheio de ódio, a quem nada se importava. Uma luta perfeita é o que desejava. Sim, eu quis isso, mais do que ninguém. E agora você vê, eu me sinto tão bem. Meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, meu coração é puro, Super Saiyajin. Yeah. Pura maldade sim, mais forte do universo, sou Vegeta. Príncipe dos Saiyajins. Yeah. Príncipe dos Saiyajins. Príncipe dos Saiyajins. Príncipe dos Saiyajins. Player Taos. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá.